receber o saco de sucumbente. Venha fazer parte da família Osvalda, a congregação das irmãs Osvaldas do Francisco Redentor, que se promete com a acolhida. Esta é a Rádio Médica Uberlândia. XY-M-328-500-580-KHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Bahia. Ouça os aplicativos. Acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia. Conectada em você. Ouça da manhã, graças e proteção para a família. Nos nossos centros, rapidez com qualidade. Telefone 3236-7271, Uberlândia. Irmãos e irmãs, iniciamos um novo dia. E o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor que hoje se aproxima de cada um de nós, convidando-nos a caminhar com Ele, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oração do amanhecer, Senhor, no silêncio deste dia e amanhã, como pedir-te a paz. A sabedoria de todos. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, de paciência, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências que existem, como tu mesmo fez. E assim não ver que não vem então, desta meus ouvidos, está todos calunos. Que a minha língua se torne maldade. E só que vem, ciência meu espírito. Que eu seja tão bem doce e alegre, que todos quantos chegarem a mim, sinto sua presença, reveste-me sua beleza, Senhor, e seja de tudo.